alegria nem talento. Na expressão do sentimento. Periferia tem talento. Só os guerreiros do momento. Periferia tem talento. Na expressão do sentimento. Periferia tem talento. Só os guerreiros do momento. Morgão. De boné e roupa larga, mas reduzir só nisso estraga a chama, apaga que nada. Somos mais que isso, rap é compromisso, Sabata disse isso. 24 horas dentro, um feitiço. Meu serviço, minha profissão, meu ganha-pão. Ofício suado, sem sábado, domingo, feriado, Ariel, tá ligado? Lindo ver o trampo mixado, ouvir o peso no salão, o coro forte no refrão. O clima que se forma agora é de união, vários irmãos, irmãs, mente sã na intenção de levar a todos a todo canto, canto do peito, de dizer pra e deu o quanto precisou chover no seco até o campo ficar molhado. Meu verso não rasgo nesse tempo escasso, precioso embargo, sabe? Não desejo pra ninguém o que passei. Já disse e repito que por pouco não parei. E foi aí que pra mim mesmo prometi que se um dia eu tivesse espaço iria dividir. Foi viajando, pesquisando, procurando o que é bom, que ouvi o som e percebi o dom. Foi com respeito, responde, escrevendo, que eles marcaram comigo os seus tempos, conquistaram seus espaços e estão no time. Firmes, fortes, acordes do verdadeiro crime. Quatro guerreiros na trilha, o grupo a família, meus parceiros somando e fazendo a partilha. DJ Thiago em ação, 3L, Lindomar, Uberaba. Vocês verão que talento nunca se acaba. Das periferias do DF, poesia pura, rima acha quem procura. Rapadura, geração futura, tem que ter oportunidade, entrar em atividade. Os moleque tem facilidade de cantar, dificuldade extrema em mostrar sua arte natural, sua forma de encarar e de pensar o mundo que aí está. Só um minuto então, irmão, vem cá. Chega aí, moleque. Você deve estar a se perguntar, o que será que esses caras têm de novo pra falar? O GOG tá chapado ou será tudo verdade? Vou ali, fica aí, mata sua curiosidade. Periferia tem talento, na expressão do sentimento. Periferia tem talento, só os guerreiros no momento. Periferia tem talento, na expressão do sentimento. Periferia tem talento, só os guerreiros no momento. Vila do Ceará pra cá, Lagoa Seca vem cantar, o nordestino vem lavrar, pra que depois possa plantar, se apresentar pra manifestar. Rapadura sou eu, licença, solicita a presença da Inconfidência Mineira com mais um dos meus. Meu tio, levada lúcida, libertária, tá na área, Lindomar, 3LMG, Uberaba, ultrapassando as fronteiras, quebrando as barreiras, saindo das trincheiras, das ruas mineiras. Então me diz, como é que tá? Rapadura, a vida é dura, pois sozinho pelo caminho a onda não se segura. Então me diz, como é que tá por lá? Lá tem falta de água, protegendo um gado, meu vamo cunha até disse esses dias que não abandono roça. Você luta demais pelo sertão, moço, porque em Minas vou te falar, pra brilhar é o esforço. Joga o esboço ao vento, o que vem de dentro se faz muito maior, que está ao redor e o melhor não é o melhor, atendo a veja só, não tô só. Com certeza não está, Lindomar está contigo, GOG, DJ Thiago, os favelados destemido. E mais, queixa só balanço, Rogério, Gleidson, Antônio, Zedek, Daiane, Vendedores, Léo Cabral, Ariel, Diogo, Kiko, Santana na rima, nossos produtores. E os meus amores? Eu em casa, Dona Lutz, Laiane, Maresia, Iago, Luana, Mundica, Luciane, Vitório, AS, Ana Lúcia, pronúncia que fica. Fica e faz história com muita glória e bonança. Adulto, jovem, idoso, criança, minha quebrada, Vila Esperança. Vive, revive no coração e na oração do rimador, que tem talento e no cimento uma flor aqui brotou. Anos e anos de trabalho, quem quer soprar não consegue, porque o discurso é duro, mais duro que a carne do jegue. Tem que saber o motivo de cantar, compreender o que quer dizer, primeiro sentir pra depois trazer, escrever o que vejo dentro de você. De mim, de nós, de todos, a voz, sudeste, nordeste, oriente, oeste, invasão, assentamento. Carrega o sentimento da peste, desce, o octeo de revolução é muito intenso, e aos demais que assim não pensam, silêncio. É, não falei que os moleque tem facilidade? Periferia tem talento, na expressão do sentimento. Periferia tem talento, só os guerreiros no momento.